O projeto Implantação de Oficinas de Parentalidade, desenvolvido pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Uberaba, conquistou na noite de 2 de agosto o terceiro lugar no Prêmio CNMP 2017 na categoria Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional. O prêmio é oferecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público e ocorreu em cerimônia realizada em Brasília, durante a abertura do 8º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público. Conduzido pela promotora de justiça Miralda Dias Dourado de Lavour, em parceria com a UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e a Universidade de Uberaba, o projeto é uma política pública de prevenção e resolução de conflitos em família por meio da realização de oficinas de parentalidade, cuja adoção é recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça. A promotora de justiça, Miralda Dias, explica como é o projeto. Esse projeto funciona da seguinte maneira. As pessoas que têm algum tipo de processo na justiça envolvendo filhos menores, discutir questões relativas à guarda, direito de visita, alienação parental, enfim, causas conexas à separação e ao divórcio, elas são convidadas pela justiça a participar de uma oficina de parentalidade. E nessa oficina nós proferimos várias orientações, é um projeto com viés pedagógico, educacional, e essas orientações são assim, de como se comportar, como se conduzir dentro do processo de separação, para que os filhos não sejam tão prejudicados. Então aí com isso a gente consegue uma conscientização da família, e o interessante do projeto é que os filhos também são convidados, de 6 até 17 anos eles participam, não junto com os pais ficam em oficinas separadas, e as crianças em outra sala e os adolescentes em outra sala. E lá a gente faz, durante 4 horas, muita discussão, muita orientação, há uma troca de ideias também entre as pessoas que estão passando pelo problema, porque o que a gente sabe é que os pais ficam um pouco perdidos nesse momento de divórcio ou de rompimento, e aí eles acabam, sem querer, utilizando os filhos na briga deles, né? E às vezes utilizam os filhos como moeda de troca, às vezes fazem dele um instrumento da vingança. Então a gente vai tentando tirar essa ideia dos pais e mostrar para eles que precisa de fazer essa transição para a família que vive junto, para a família que vive separado, de uma forma mais tranquila, para que não tenha tantos prejuízos. 846 pessoas já participaram do projeto. Miralda conta que o projeto é aberto a todos que queiram participar. Ele é um processo aberto, que não tem requisitos específicos para participar, entendeu? Todas as famílias que estiverem passando por esses problemas relativos à não convivência na mesma casa podem participar do projeto. O projeto também ajuda a formar profissionais da área de saúde. De acordo com a professora doutora da UFTM, Luciana Maria da Silva, são 20 alunos envolvidos no projeto a cada ano. A iniciativa já resultou na capacitação de mais de 30 profissionais, que atuam como instrutores voluntários, e na realização de 37 oficinas de parentalidade, totalizando o atendimento de 777 pessoas entre pais, mães e filhos de 6 a 17 anos. Eu tenho 20 alunos cada ano envolvidos no projeto. Então isso contribui para a formação, né, dos profissionais da área da saúde. Então nós temos estudantes de medicina, de enfermagem, de terapia ocupacional, de psicologia, né, de serviço social. Então a gente contribui com as famílias e também com a formação dos discentes, né, futuros profissionais dessas áreas. E é um tema extremamente importante que não é discutido dentro da sala de aula. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro Lopes.